Olá, vamos a mais uma mensagem da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 29, que diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e toma tudo o que mais gastares e te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 homens te pareceram que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai tu e faze o mesmo. Uma pergunta que nós precisamos sempre fazer a respeito: quem é o nosso próximo? Durante esse episódio, nós encontramos que o próximo não é aquele que tem as mesmas crenças que nós, ou aquele que segue os mesmos ritos religiosos que nós. Na verdade, aquele homem estava ali, ninguém sabia quem era, e nem mesmo procuraram saber quem era aquele homem. Ele parecia ser indigno para aqueles homens insensíveis, mas que diziam praticar uma religião que eles criam que as levaria à salvação do sacerdote. Ele achou que aquilo era trabalho do levita e não de um sacerdote, porque ele pensou: se aquele homem morrer, se eu tocar naquele homem, aquele homem é impuro. Da mesma forma, o levita, ele se cuidava das orações, do incenso, da limpeza, dos suprimentos, do ritual do culto. Não era atribuição dele cuidar daquele homem. Mas o samaritano, aquele homem que ali passou, ele não tinha nenhum questionamento, mas ele olhou para aquele homem com misericórdia e com amor. Fez tudo o que podia, tudo o que estava ao seu alcance para ajudar aquele homem. A pergunta que eu te faço nesse momento: quem é o teu próximo? O teu mundo é apenas das pessoas que creem e pensam como você? Ou o teu mundo inclui todas as pessoas criadas por Deus? Na verdade, o Senhor Jesus disse que o nosso próximo é aquele que necessita do nosso ombro amigo e da nossa amizade. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, te pedindo que ele possa ser misericordioso. Possamos olhar com olhar de carinho, com olhar, Pai, daquele que percebe que o Senhor tem amor por cada uma das suas criaturas. Pai, estenda esse coração, estenda esse amor a cada um de nós. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.